Nerdrops, sua dose certa de nerdice. Apresentação: Alan Polar, Guizão, Luiz Sussi e Oliver Pérez. Olá, olá, olá, geeks! Está começando o Nerdrops 28. Aqui é o Guizão e nós não temos nenhum convidado hoje. Oi, eu sou o Tato. Eu sou o Tato e tô aqui no Nerdrops. Como vocês são baixos. Atenção, essa abertura foi fraudada. Bora pros e-mails. E-mails. Nerd Mail. É isso aí, pessoal. Estamos aqui para mais uma leitura de e-mails e comentários. Qual que é o primeiro recado que nós temos aqui, Guizão? O primeiro recado é que nós estamos na Rádio Animix, às terças, segundas, quartas e quintas. Terças-feiras, às 22 horas, que é o programa da semana. Às segundas e quartas-feiras, às 8 horas da manhã. E às quintas, às 10 horas da noite. E esses três programas aí são reprise do programa da semana. O Nerdrops está começando a aparecer um site, de verdade. O que aconteceu, Oliver, essa semana? O que nós temos de novo no site? Ah, agora nós contamos com o link do submarino. Então o que aconteceu? Nós temos agora o nosso link do submarino. Como eu sei que vocês estão sempre comprando coisa no submarino, faz favor, só clicar no bannerzinho no nosso site, clica no link que tem no nosso site. Não precisa comprar o que está no link. Clicando no link você pode comprar um fogão, uma geladeira, uma máquina de lavar. Ou 5 notebooks, né? Exatamente. Tudo isso vai gerar uma pequena receita pra gente que vai ajudar a manter o Nerdrops no ar. Então, se você quiser ajudar o Nerdrop, clique nos nossos banners, dê uma olhada nos nossos produtos. Pô, é porque se a gente colocou lá, cara, é porque é legal, sabe? A gente vai pegar e fazer uma propaganda de trabalho espiritual, cara, sabe? E tarô e tudo mais. É uma coisa que interessa pro nerd, meu. Ah, com certeza. O submarino aí, ele oferece tudo que a gente comenta aqui nas notícias, né? Em termos de DVD, games e afins aí. Até as perucas do Nicolas Cage. Não, isso daí ele queimou em alguns filmes atrás aí, né? Junto com a imagem dele. Não, isso daí ele já queimou faz tempo, né? E se Deus quiser, em fevereiro, layout novo no site do Nerdrops. E vamos então agora aos nossos e-mails. O primeiro e-mail é de Cosme, o Cosmides. Olá, pessoas. Podcast nonsense, como sempre. Vamos às perguntas e aos pedidos irrelevantes. Por que o Oliver Pérez inventou de fazer voz de Cid Moreira para falar do primo dele, o Oliver Stone? Cara, isso simplesmente foi pela necessidade de que estes putos esqueceram de falar da notícia enquanto eu estava fora. Eu tive que gravar a parte com outro som, né? E também o cara tinha acabado de acordar, né? Pelo amor de Deus. Não, cara, eu gravei, eu não podia fazer muito barulho, então não entendo. Continuando aqui, o Sussi começou a usar o Dove no saco depois de ter visto Prepulso e Bola Nova? Não, cara, foi bem antes. Por isso que assistiu a Homem-Aranha 3. Continuando aqui, quem foi que assoou o nariz no meio da notícia de Lost? Não foi, cara. O Marcelo Salgado, ele tava passando o peito, assim, no microfone, sabe? Ah, tipo, e você não tava, né? Com o microfone dentro do pulmão. Não, mas não foi dessa vez, velho. Frustrou os fãs, hein, Sussi? Foda, hein? Dicção não é meu forte, não, cara. Alguém que fala do John Favreau, né, cara? John Favreau. Cara, mas é John Favreau, cara. Favreau é. Favreau. E continuando aqui, por favor, tente dar uma limada no barulho do Skype, porque acabamos achando que é o nosso Skype que fica tocando. Isso é um ARG. Não, na verdade, eu não acho, porque quando eu executo o podcast no meu iPhone, o Skype fica fechado, então eu não acho que é no meu Skype. É, ou seja, você vai querer jogar em cima dele a cagada que você fez, né? Não, é em cima do Marcelo Salgado. E Sussi, tome vergonha dessa cara branca e jogue Metal Gear Solid antes de falar tal heresia. É isso mesmo, mano. Nossa, cara, enquanto eu editava eu queria ter um infarto enquanto eu vi os caras falando. Cara, Metal Gear Solid é um jogo... Como que era, Oliver? É um jogo ruim, gay... Cansativo. Gay. E plágio. E plágio. E tinha muito plágio, né? Isso segundo as palavras do Horonix. Coitado, eu não soube definir as ideias também. É, o Horonix. Você vai deixar o Horonix pra defender a ideia, né, cara? O Uranix, ele é tipo Windows 95, sabe? Numa máquina com Core 2 Duo, por exemplo. Chega uma hora que é muito processador pra ele, então ele fica apitando, sabe? Tipo aqueles do Windows. Pã, pã. E o Henrique Lacerda manda WhatsApp, galera. Caras, o último podcast estava muito bom. Apesar de o Polar ter ficado apenas no primeiro tempo, já deu pra sacar que ele ainda existe. E além disso, os outros participantes também estavam demais. O tiozinho, Oliver Pérez. Respeito, cara. Tinha feito a lição de casa. As piadinhas infames deles estavam ótimas. Sem falar no Guizão e no SUS, que estão sempre hilários e que não precisam de comentários e/ou apresentações. A sessão falha nossa, falha nossa, falha nossa, falha nossa. Pera aí, vou fechar os torrentes. Agora sim, a sessão falha nossa no final do cast ficou muito boa, com o Roronix entrando em loop vocal, velho. E isso que eles escutam, o pessoal escuta que a gente edita e deixa, né, cara? Porque às vezes, se a gente fosse deixar tudo, era um cast só. Inclusive, a gente tem uma gravação do primeiro pane que deu nas gravações do Roronix, cara. Aqui, em breve, vocês vão ter uma surpresa aí. É, continuando aí, tentei escutar outros casts para diversificar meus ouvidos, mas não consegui. Podcasts onde os editores não removem o silêncio, não nivelam o volume, entre outros cuidados, são simplesmente horríveis. E júri técnico de prêmio Puta Paga Cast 2009 de Bumbum é Piu Piu. Esse foi o Henrique Lacerda Vale. Cara, ele é parente do dono do Sucos Del Vale. Cara, que legal, né? E do Thiago Lacerda também. É o Thiago Lacerda. A gente recebeu esses dois e-mails, né? Quem sabe a gente não recebe mais alguns no próximo cast. Tipo, uns 30 tava bom, viu? Mas nem só de e-mails vive um site, né? Tem também os comentários que nós recebemos no www.nerdrops.com. Tem o primeiro comentário, que foi o do Kodoji. Eu me preparando pra dormir e vocês soltam essa pérola. Vou deixar baixando aqui para escutar no trabalho amanhã. O Nerdrops, ele tem essa coisa bizarra, né, cara? Quando tudo der errado, o programa sai mais cedinho. Você deu isso, já é a terceira vez que a gente tem quantidade, cara, absurda de problemas de conexão, de gente caindo durante a gravação, e cara, o programa sai mais cedo, inacreditável, né? Então aprendam, pessoas, quando o programa sai bem cedo, é que a gente se fudeu bonito gravando. Como diria Renato Russo, quando tudo está perdido. Em contrapartida, essa edição, a edição 28, começou a ser gravada às 9 horas da noite. São 2 horas da manhã depois de queda. Cara, esse programa deu tudo que tinha. A gente chegou a cogitar a possibilidade de não ter podcast. E do nada, fez-se uma luz. E ficamos aí 3 horas com a conexão firme. Falando de notícia ruim, né? Pedro FSM falou o seguinte. Ele fez um trocadilho de palavras aqui. Cara, sobre a última temporada de Lost, só tenho a dizer que a Kombi vai voltar de volta para o futuro, tudo tem que ir pro Halo mesmo. É um mero padawan a arte do trocadilho. Do trocadilho. O cara vir fazer um comentário desse no podcast de Oliver Pérez é muita audácia, né? E a Moretti disse: primeiro, eu gostaria de dizer que sou uma mulher que gostou de Star Trek e assisti a série clássica. Você é o quê? Ó, deixa eu ler o que a Moretti... Abre aspas, porque você, meu pessoal, quer complicar. Ó, ela está dizendo... Primeiramente, gostaria de... Cara complexado, viu? Ah, meu, você deixa tudo bem explicadinho, cara, vai dar um jeito de dar uma zoada. Primeiramente, gostaria de dizer que sou uma mulher e que gostou de Star Trek e assisti a série clássica. Aliás, só tinha eu de mulher da minha idade no cinema quando eu fui ver o filme. Sobre o Homem-Aranha e Vampiros que Brilham no Sol, ela fez aquela carinha de... Nhê? Eles deitados? Exato. Tenho mais o que fazer, né? Não li Crepúsculo, não lerei e vi os filmes só pra falar mal. Baixei, obviamente, não ia pagar pra ver uma merda dessa. Nossa, eu não acredito que ela baixou um filme. Tan, tan, tan. Nossa, como você abaixa. Sobre o podcast, parabéns. Aê, obrigado. E o Ian disse o seguinte: como assim vocês não receberam meu e-mail? Não recebemos seu e-mail. Se você quiser mandar de novo pra gente, ficamos muito agradecidos. Tem muita gente que manda pro Nerdops, né? Então pode ser. O Nerdops. E o que o Caio César manda? Salve, nerdaiada. Pô, achei que o Sussi ia desbancar o Robert Parkinson, que na minha opinião não tem nada a ver com aracnídeo, seja o teammate ou não. Pelo jeito, o Ruivo foi influenciado pelos filmes da saga Crepúsculo e curtiu o vampiro purpurinado. Tive que levar minha filha pra assistir Lua Nova e não tem jeito. É muito, entre parênteses, ele coloca aqui, potencializem o muito, por favor. Ruim. Na metade do filme eu não sabia se ria ou chorava de desespero, mas tive que ficar firme pra não desapontá-la, já que ela leu todos os livros e é fã. Ilustrou bem aquele artigo comercial. Não basta ser pai, tem que participar. E, senhor Kio, pode aguardar o parque temático agora. E aproveitar aí, pra finalizar, tem o comentário do Stunts, que diz, caraca, Polar sumiu do nada. Enfim, sou o Trekker e gostei do que JJ fez com o filme. Ficou legal, modernizou e não desrespeitou ninguém. Só a mãe dele, né? Enfim, abraço das vocês e eu até falaria chupa Sussi, mas como isso daí tá fora de moda, colega, mas perdeu a graça, tá vendo? Vou deixar um abraço pro Oliver aqui, pro Polar, que foi abduzido, pro Guizão ele não deixou, você não, viu, né, Guizão? Não, ele nem te citou, ele não gosta de você. Não. E pro Sussi eu não deixo, mais porque ele não manda um abraço pra mim. Então, Stones, aquele abraço carinhoso e abraço de urso por trás. E essa foi a leitura de e-mails e comentários do Nerdrops 28 e bora pro cast! Cinema. E vamos aos destaques de cinema. Bill Murray será vilão em produção com Mickey Rourke e Megan Fox. Confira os vencedores do Globo de Ouro. Jack Earl Haley desmentido como Sinestro em filme do Lanterna Verde. Tobey Maguire volta a ser citado em boatos sobre o Hobbit. Sam Raimi e Guy Ritchie cotados para filme baseado em HQ de Mark Millar. Mel Gibson não atuará em novo Mad Max e Charlize Theron também pode ficar de fora. Próximo filme de Martin Scorsese deve ter história infantil. Confirmado, Mark Webb, em reboots de Spider-Man e produção visa investir menos no filme. E novo Conan já tem ator escolhido. Saiu essa semana um novo pôster, pelo jeito o último pôster de Kick-Ass, que já logo tá saindo aí no cinema. E eu achei bem legal, cara, um estilinho de pintura e tudo mais, eu acho que ficou bem interessante. Cara, quem gosta desse estilinho de pintura, confira na Campus Party essa semana, o Luiz Sussi com a nova camiseta do Nerd Drops. E única, né? E única. Não, na verdade vai ter 5. 2 pra mim, uma do Huronix, uma do Harry Lacerda e uma do Tato Tarkan. Não, vão ser 5, por quê? Uma é minha e outra é do Huronix, outra é do Huronix, outra é do Huronix, outra é do Huronix, outra é do Huronix. Não, mas o estilo da pintura é legal, é como se fossem sêmen ao ar, né? Tem um monte de site de tutorial de Photoshop que ensina a fazer igualzinho, sim. Eu tô com ótimas expectativas com relação a esse filme. Eu só acho que ficou meio esquisito, que parece que o Kick-Ass tá encoxando a Hit Girl, né, cara? Ah, se eles dois forem menor, não dá nada. Oliver? Tudo bem? Você concorda, então? Eu concordo. Ele vai dar um Kick-Ass no menino. Então você concorda, então? Concorda? Você concorda, Baiano? Toninho! Toninho! E Bill Murray acaba de fechar o contrato para viver o vilão do filme independente Passion Play, que vai contracenar com Mickey Rourke, Megan Fox e Kelly Lynch. O filme será um thriller dramático e a estreia na direção do roteirista Leif Glazer, que fez o filme O Novato. Na trama, Rourke é um tocador de trompete, nossa senhora, na Los Angeles de 1950 e encontra a redenção da personagem de Megan Fox. Interpretará um anjo. Olha só. Um anjo. Que decência. Depois que ela... É pra compensar outra vez que ela foi um demônio, né? Exato. Depois que ele a salva do gangster Rap Shannon, que é o Bill Murray. Filmagens estão rolando no estado do Novo México, nos Estados Unidos of America. O Oliver já falou tudo, né? A outra foi uma capeta, agora ela é um anjo. É, pra compensar mesmo. E torcer pra não ser os mesmos roteiristas do Zumbiland, pra ver se o Bill Murray tem a sorte pra ele durar um pouco mais no filme. Pra não morrer no começo. Né? Mas o Bill Murray é um cara que sabe até morrer, né, velho? O cara é foda. É, o cara sei não, né, cara? Ele morreu do mesmo jeito que ele atuou todo o tempo da carreira dele, né? E caras, como vocês já sabem, Globo de Ouro, realizado no dia 17 de janeiro, teve seus vencedores, né? A premiação Bolas de Ouro teve como os vencedores, o Polar vai me ajudar. E só pra, antes do Polar começar a falar isso dos indicados, dos vencedores aí, quem apostou nas mesmas opções que eu e o Oliver, alguns Nerd Drops atrás, vai ganhar uma grana, hein? Com certeza, velho. Cara, eu fico pensando, né? Eu devo ter algum problema, eu tô pensando, né? Tipo, aquele cara que faz a abertura do Saturday Night Live, sabe? Tipo, falando assim, a abertura do 28º Globo de Ouro, e aí, tipo, aquele, sabe, o logo da Sony, da Fox, do Penn Light lá, sabe? Tipo, só que com bolas de ouro, sabe? De sacos de ouro, assim, não. Ah, você é doente mesmo, cara. Nossa, que... Da onde... Eu não sei de onde tá uma assadeira, já tá uma assadeira aí. Não, não deu, cara, mas a imagem tá na cabeça. Já deu uma batedeira no coração, já. Já papitou. Então, vamos aí aos vencedores, né? Melhor filme de drama, Avatar. Avatar. Eu tô surpreendido, cara, pra ser sincero, porque não só nessa categoria como em outras, o Amor Sem Escalas apareceu forte, né? Que é o filme do George Clooney. Mas posso te falar? Esse Amor Sem Escalas é um filme merda foda. Assim, você espera um pouco mais de uma comédia romântica, né, cara? Mas não é uma comédia romântica, porque ela tá disputando em drama, cara. Então, melhor só que... É filme da categoria drama, assim. Não, mas... E Avatar é muito dramático, né? Avatar é outra comédia romântica. Mas então, o cara, sério mesmo, esse Amor Nas Alturas aí, Amor Sem Escalas, é um lixo, não recomendo, sabe? Tipo, o George Clooney tá concorrendo ao Oscar pelo ator que ele fez ele. Cara, é muito bosta o filme. E, pra deixar vocês felizes, eu vou estragar ele. Não, me fudou, Bem, melhor filme de comédia, Se Beber Não Case. E alguém duvidava que ia ser esse? Eu não assisti, cara, mas eu não ouço ninguém reclamar desse filme. Eu achei que talvez poderia ser aquele Julie e Julia, porque quando saiu esse filme eu não assisti. Se Beber Não Case eu assisti, é maravilhoso. Mas esse Julie e Julia tava recebendo, nossa, é o melhor filme de comédia, não sei o quê. É, porque tem Meryl Streep, né? É, e tem Streep no meio, ganha alguma coisa, né? Com o melhor diretor, nós tivemos o vencedor, o James Cameron. Ah, ah, por Avatar? Nossa. Não, por Titanic. Segredo do Abismo. Eu queria ver se ele conseguia ganhar melhor diretor com Avatar. Pô, você tá zoando, mas já, o nego já tá querendo fazer a versão pornô já, cara. É, Avatar. Diz que quem fala Avatar é o Arnold Schwarzenegger, né? Ele não consegue falar Avatar. Avatar. Ele fala Avatar. I watch Avatar. Get down, Avatar. 3D Great. Que era, aliás, era, aliás, esse era outra categoria que o Jason Reitman do Amor Sem Escalas era esperado pra ganhar. Ah, boa, achei que era uma outra categoria, tipo, o Schwarzenegger não consegue falar. É, eu... Porque foram nomes importantes como James Cameron, Clint Eastwood, Jason Reitman e Quentin Tarantino. Bem, James Cameron ter ganho quer dizer alguma coisa, né? Ou essa mina, Catherine Bigelow, ela só entrou porque é Bigelow. É, prima do Jules. Jules Bigelow. Ridículo, velho. Ridículo. Essa mina aí tá com piada pronta no nome e a gente quer ridículo. Cara, agora... O James Cameron, né, cara? Tinha que ganhar, pô, 12 anos dirigindo um filme, velho. Não também, ganha né? Bosta nenhuma. Porra. Ele ganhou por insistência, né, cara? 12 anos no volante, né, cara? Não chegar a lugar nenhum, pô. Bem, o resto da premiação tá aí na listagem, no link, né? Vocês podem acompanhar. Temos até, por exemplo, o melhor filme animado, Up, mais do que merecido, né? Sim. Se você é da Pixar, eles não têm mais onde colocar prêmio. Não tem, cara. Eles devem estar fazendo que nem aquele Stanley Cup. Tá, agora leva você, deixa um final de semana na tua casa. É nada, quem visita a Pixar leva um Globo de Ouro de presente. Eu queria falar um negócio legal. Duas coisas, né? Melhor ator em série de drama, acho que foi o primeiro prêmio dele, que é o Michael C. Hall, que é do Dexter, que também foi anunciado que ele tá com câncer foda no sangue. Sério? Isso daí é verdade, não tô brincando, não. Mas como foi diagnosticado super no começo, assim, dá tempo de curar e voltar a gravar até o meio do ano pra quinta temporada de Dexter e a gente vê o que acontece depois. Tem também... O cara aí, tá mandando... O cara tá chutando um spoiler por um minuto, velho. Que horror. Tem também a melhor série. Tô com a melhor série também, comédia ou musical. Cara, entrou Um Maluco na TV, que, se eu não me engano, deve ser o Third Rock, né? Isso. Entourage, Modern Family, The Office e Glee. Cara, melhor série comédia ou musical, cara, não tenho o que falar, né? Glee tá sendo um fenômeno lá fora, não. Não é, eu fico todo emocionado quando eu assisto. Pô, cara, tem um que é importante aqui que vocês pularam, que é o Christopher Waltz lá do Bastardos Inglórios, que ganhou por melhor ator coadjuvante, cara. Sim, e um outro cara que é, assim, foi muito foda na temporada, que você desacredita na atuação do cara, porque pelo menos o único seriado que eu vi do cara, sempre que ele aparecia era série comédia, é o John Lithgow, né, que foi o vilão do Dexter nessa quarta temporada aqui. Nossa, e eu também... Para de spoiler, filho da p***. O John Lithgow, você quer dizer o Joe Lithgow, né? É isso? Pode ser também. É, ele matou. Particularmente, acho que House e Dexter tinha que concorrer foda aí, mas não vem ao caso. E só, né? Quem quiser, entra aí no link que vai estar no post pra ver quem foram os indicados e quem foram os vencedores da 28ª Golden Globe. 28ª, maluco? 28ª. 28ª esse episódio, né? Eu já, o negócio. E já esmoitado o Underdrops, né, cara? Não, próximo, pelo amor de Deus, velho. Foi dado todo aquele rumor de que Jack Earl Haley seria o Sinestro, com certeza, no filme de Lanterna Verde. Só que pessoas esqueceram de perguntar pro Martin Campbell, né, que é o diretor do Long, e ele falou que não. Né? Ninguém trocou ele com o jornalzinho, com o roteiro enrolado. É, ninguém viu ninguém com nada enrolado indo cagar e chegou lá. Não, pensou de perguntar pra mim, né? Aí o cara falou, não, Jack não vai ser, apesar de ser uma escolha óbvia da Warner. Quem vai ser o Sinestro vai ser o Mark Strong, que é o Lord Blackwood do Sherlock Holmes. Tem algum spoiler sobre ele, Sherlock Holmes? Cara, não é um spoiler, é uma coisa que pra alguns é bom, pra alguns é ruim. O filme é super bom, eu recomendo. É, Sherlock Holmes no final tem a sequência anunciada, sabe? Então fica aí a dica, se você não gosta desse tipo de filme, não assista. Então, Mark Strong, que foi o vilão, Lord Blackwood e Sherlock Holmes. Ou seja, só completando o spoiler, nenhum dos dois morre no final. Também, né? Assim será, The Sherlock Holmes, The Revenge of Watson. Ok, né? Então, Lord Blackwood foi escolhido. Então, o Kevin alegou que o Rei nunca foi cogitado pro filme, pelo menos pra ele. Ele não é apenas um ator maravilhoso, como também parece fisicamente com o Sinestro. Ele tem cara de qualquer. Sou um filhão pessoal do Polar, gente. Cara, ele fala essas bostas. Eu lembro aquele episódio de Friends que o Joey tinha que interpretar um judeu que não sei quem colocava um presunto no pinto dele pra ele parecer circuncisado, cara. Eu lembro disso. É a mesma coisa. Não, o Sinestro é judeu. Vem cá, tá colocando ali um presuntinho no cara, tá ligado? Então, no fim das contas, aí como que vai ter o Sinestro, né? Como o Mark Strong vai ser o Sinestro? O pessoal levantou a dúvida, porque o Peter Sarsgaard já tinha sido calado como vilão Hector Hammond, né? Que é aquele vilão cabeçudo. Então o pessoal falou, vai ter dois vilões, né? Isso aí vai virar um Homem-Aranha da vida? O Martin Campbell falou que não, né? Não vai ser algo assim. Ele vai ser aquela coisa assim que, ao longo do filme, o Sinestro vai mudar pro lado sombrio da força, né? O que acontece? O Sinestro vai mostrando umas tendências, aí o... É tomar ré? Alguém pode confirmar? Tomar ré é você, rapaz. Tão atento, rapaz. Aí o tomar ré começa a se chegar mais perto do Lanterna Verde, tudo, ele fica amiguinho. Ele começou a chegar de costas. Brokeback, Green Lantern. Esse ator aí, ele não vai ser contratado não, porque ele vai dar pra trás, né? Então o que acontece? Ao longo do filme ele vai mostrar, aí no final é que ele vai ficar mal, assim, pelo jeito, só pro segundo filme é que ele realmente vai ser o vilão da coisa, né? O Homem-Aranha foi só o vilão do terceiro filme. Ele foi o vilão dele mesmo. O Homem-Aranha, cara, demorou dois filmes pra ser o vilão. Fala dele, né? Ai, que linda, que nojo, que linda, que nojo. Só pra fechar aqui, Lanterna Verde vai chegar nas telas dos cinemas em 17 de junho de 2011. Então quer dizer que o Jack Earl Haley fail. Total, né, fail, cara? Fail e feio, né? Feio pra c... E é careca. É careca, mas é badass. É, toda a teoria do Oliver tá que cai por terra por ele mesmo. Ah, não. O cara, ele é só o Rorschach e o Fred Krueger só. Filho. E ele é feio. É, mas é careca. E o Rorschach é mascarado e o Fred Krueger é deformado. Tá bonito pro seu lado, hein? Sabe quem ele pode ser? O próximo Darth Vader, mano. Almeia Almôndega, né, cara? Você fala em Almôndega, eu lembro do Aquatinho. Ó, batatão! Todo mundo sabe que Tobey Maguire e o outro diretor lá, que eu não lembro o nome, tá fora de Homem-Aranha 4, né? Atende pelo nome do Sam Raimi, né? É, o Sam Raimi. Ele é primo daquele Remy Gailar, né? Que faz os videozinhos de comédia, não é? Ou nada a ver? É. Você tá falando, é? Então tá bom. É, cara, o Tobey Maguire, ele tá sendo citado aí em novos boatos sobre o Hobbit, né? Devido à sua estranha altura e sua feiura indesejável, né? E seus pechados e peludos. É, John Campera, que é editor-chefe do site de notícias TMZ, disse no Twitter que... Confiável pra caralho. Não, isso não é nem o... Tá certo isso, TMZ? Não, não é que... É contigo. É contigo da parada. EUAMC. Ele diz assim, com as palavras dele no Twitter, em 140 caracteres, imaginem. Cara, eu tava em... Isso é ele falando, tá? Muda... Distorce minha voz. É sério, isso não vai pra edição. Não. Ah, idiota. É... Ele fala assim... Eu entrei no site de uma amiga do Luiz Sussi... Que tá no Big Brother? Que tá... Não, não é essa. Mas é uma outra amiga do Luiz Sussi. E ela disse que, por uma fonte próxima, entre aspas, Guilherme, o touro, e que Tobey Maguire vai viver o Bilbo no filme. E aí o AICN, né, que é um site, que é o AntCool.com, foi confirmar essa informação com as fontes, né, tal e tudo mais. E Del Toro e o Peter Jackson, ambos negaram. E o Peter Jackson ainda falou, somos todos grandes fãs do Cibisco, né? Até porque eles tinham anunciado que eles queriam alguém talvez não conhecido pra ser o Hobbit, né? E o Hobbit, ele estreia em dezembro de 2011 e 2012. Cara, eu não queria que fosse o Tobey Maguire. E os caras só estão escolhendo gente com velocidade, né? Porque o primeiro foi o Tom Cruise, né? Os rumores, depois o James McAvoy lá do Procurado, e agora o Tobey Maguire, o Homem-Aranha. Mas não viu o Bilbo correndo que nem o Tom Cruise? Os bracinhos, né? Que aquele puta pé, né? Isso daí seria uma mentira, né? Porque mentira tem perna curta, né, velho? É, mas só que próprios produtores já desmentiram isso já, né? Que o Tobey Maguire não é o Bilbo. E essa semana ainda já teve outros rumores de quem seria o Bilbo, mas só que pelo jeito os dois ali já trancaram o segredo e não vou contar tão cedo, não, viu? O segredo e a bunda. É um filme muito bom aqui. Que tem o, um filme muito bom que tem o Tobey Cibisco e Maguire aí é o Brothers, que é recente. É um puta filmão. Recomendo a todo mundo assistir e me contar o que achou. Cês é bom, viram, né, cara? Fiz até aquele programa, né? Cara, eu falei pra todo mundo, assiste The Blind Side, que é bom pra caramba. Você viu, a Sandra Bullock ganhou lá como melhor atriz dramática. Ai, que como eu sou foda, eu sou um visionário. Se você é fã do Cibisco só porque o cara é ruivo, não é? Ou não? Não, cara, o Cibisco não é ruivo, cara. O Cibisco é não, o cavalo. Não, tô falando o Tobey Maguire, porra. Eu nem lembro, cara. Eu lembro que eu chorei tanto porque o cavalo se machucava e tal. Eu sou meio sensível. Eu já contei que eu chorei no Irmão Urso? Já, várias vezes. Eu mesmo já ouvi essa história pelo menos 5 vezes. O dia que você assistir Irmão Urso comigo, eu vou segurar na sua mão e chorar, sabe? Com lencinhos umedecidos do lado. Bom, segundo notícias que estão circulando por aí, a nova atração aí do Mark Millar, né, os quadrinhos de Nemesis, pode sim ganhar uma adaptação dirigida ou por Sam Raimi ou por Guy Ritchie. E tudo isso começou com uma discussão num fórum do site do próprio Millar, onde fãs fariam ligações entre a notícia de que um diretor de primeira estaria para entrar na negociação pelos direitos sobre Nemesis. E, no caso, associaram isso com a saída aí do Raimi da franquia do Homem-Aranha aqui, né, já que a Sony optou por um reboot, então todo elenco e a direção do Homem-Aranha caiu fora. Bom, o Millar, ele não confirmou, né, a relação de uma coisa com a outra, porém, no dia seguinte, ele escreveu no site que a direção de Raimi poderia, né, não ser uma opção totalmente descartável, né? Ele disse que tá recebendo vários e-mails importantes de Hollywood e disse que o bom resultado de O Procurado, falatório em torno da atração aí que vai chegar ao Kick-Ass, ambos os filmes baseados em suas criações, já estão aí levando produtoras a fazer ofertas por projetos como o que ele fará com o desenhista Lenny Francis Yu no final do ano, que ainda não tem nem sequer o seu título divulgado. Bom, Nemesis, que o Millar aí tá fazendo junto com o desenhista Steve McNiven, ele começa aí a partir de março, né? Os direitos sobre a HQ, segundo o autor, também só começam a ser comercializados no mês de lançamento, quer dizer, então não há nenhuma confirmação oficial, né? Exato, né? E essa aí é justamente Nemesis, é aquele que deu todo aquele problema com a DC, né? Deu porque, porra, é um trabalho que ele tá fazendo pra Marvel, e ele comparou como se fosse um Coringa, que seria o Batman, coisa assim, cara, quer dizer, né, ele só confrontou as duas principais concorrentes dos quadrinhos, né? Ah, cara, sei lá, né, o quadrinhos nem lançou ainda, cara, então teria que conferir primeiro, né, provavelmente deve ser algo legal também, tudo que ele faz é inovação, né, já mostrou aí com Procurado, já mostrou aí com Kick-Ass, né, apesar do Procurado não ter ganhado uma adaptação aí fiel aos quadrinhos, mesmo porque não dava, né, em termos éticos, assim, não dá pra fazer nada do que tem nos quadrinhos, acho que o filme do Procurado ainda teve uma ação legal, claro, tudo muito forçado, mas, meu, a proposta dele deles e com certeza angariou alguns fãs aí que não eram nem atores. É, eu acho que realmente tá muito cedo pra falar se vai ser bom ou não, porque a gente não viu nem o quadrinho, como a gente vai saber se vai estragar, né? Mas o cara aqui, o Batman Albino Coringa, não parece o The Tick? Parece, cara. É a cara do jeitão do The Tick. Ele parece com aquele cara da Tropa Alpha lá, não parece? Guardião. Ah, tá, eu sei, é o chefão, né? Guardião. Exatamente. A grande verdade é que o Guardião ele tem detalhes vermelhos no uniforme, ele não, ele é só branco. E ao contrário do que muitos esperavam, né, Mel Gibson não vai atuar em Mad Max 4, porque o pessoal tava reclamando que o Tom Hardy mesmo, que é o ator que tava sendo contado para ser o Mad Max, que fez o teste, mas que não foi para ser o Max. Foi pra ser o Mad. Mad, é. Isso que eu falar. E outro, né? O próprio George Miller tinha falado que ele queria um ator australiano pra fazer isso. E o Tom Hardy é inglês. E tá toda essa frescura de vai, não vai. E tá, ele começou a cogitar que o Mel Gibson ia voltar pra franquia, que ele ia viver de novo o Vovô Max e tudo mais. Só que o Mel Gibson, no lançamento do filme que ele tá tendo agora, o Edge of Darkness, ele declarou que ele não vai atuar no filme. E tem mais, né? Não só ele. Também muito arriscado a Charlize Theron não atuar no filme. Agora todo mundo está falando do papel do Max, ninguém tá falando do papel da Charlize Theron. Aí começou aquele silêncio incômodo e tudo mais. Só que agora começou a surgir um outro nome, que é o da Teresa Palmer, que trabalhou em Aprendiz de Feiticeiro. E era uma escolha do próprio George Miller, que estava cotado para dirigir o filme da Liga da Justiça. Então, como ele já tinha escolhido a Teresa Palmer para trabalhar com ele na Liga da Justiça, é muito provável que ela possa realmente estar no lugar da Charlize Theron para fazer o Mad Max 4. E rapaz, a Teresa Palmer dá um caos, hein, cara. Será que o Nicolas Cage pegou ela no Aprendiz de Feiticeiro? O golpe ela da peruquinha? Certeza. Ela tem, bom, gente. Ela tem um Kate Scarlett Johansson, né, velho? A única coisa que pesa pra mim pra Teresa Palmer é ela ter feito aquele teatro lá com o Daniel Radcliffe que ele fica pelado, né? Eu acho que isso é uma coisa que deve contar contra no currículo de uma pessoa. Fala aí. Ela foi a única a ver a varinha do Harry Potter em ação. Ou falou que viu, né? Ou não funcionou, né? O Lumos dele tava bem fraquinho. Só pra lembrar vocês que o próximo filme de Martin Scorsese deve ser uma história infantil. No final de 2006, começo de 2007, cogitou o nome do Martin Scorsese pra dirigir a adaptação ao cinema de The Invention of Hugo Cabret, livro infantil escrito por Brian Chesnick. Em 2008, o Chris Wedge, que é da Era do Gelo, ele foi vinculado ao filme, mas daí, tipo, não emplacou, sabe? E segundo a Variety, o diretor negocia com a produtora GK Film, que poderá fazer o Hugo Cabret já em seu próximo filme, né? O Hugo Cabret começa em 1 de junho em Londres. Pra quem não sabe, a história do livro acompanha Hugo, que é o Cabré, um garoto de 12 anos que vive em uma estação de trem em Paris, e mimimi, papapá, é uma chatice, é livro infantil. Alguém quer adicionar alguma coisa aí? É o Martin Scorsese, é o Cabré? Depois do que você falou, eu até desanimei de falar qualquer coisa. É, só que aqui tá falando que a produção, o roteiro vai ter dos mesmos caras de Os Infiltrados e O Aviador, né? Um monte de criança se socando. Se socando e dando tiro na cabeça do outro. E infiltrados ainda, né? Ou vai ser um filme com muita infiltração. Criança se matando com um tiro na cabeça, né? E sem errar um, mano. Um filme infantil bom pro Scorsese fazer seria um tira no Jardim da Infância, né? E realmente acabou a novela do reboot do Homem-Aranha. Realmente foi escolhido como o Mark Webb como diretor, depois de tantos boatos que giraram até em torno do James Cameron. Foi fechado o Mark Webb, que fez o 500 dias com ela. Ele já falou que o filme vai focar toda aquela parte da angústia adolescente, vai tirar um pouco o foco das batalhas, porque o Sam Raimi cresceu nos anos 60, em que ele tinha todas aquelas aventuras e tudo mais. E agora o pessoal, a Sony, quer que traga mais pro Homem-Aranha Ultimate, que não mostra tanto a luta, mostra mais ele na escolinha, tendo probleminha. Homem-Aranha steampunk, né, cara? Steam emo, né, cara? Putz grilo. E tanto isso vai ser verdade que a Sony já cortou o orçamento por volta de 80 milhões. Então, que você tinha um filme com orçamento de 150 antigamente, agora já tá em torno de 80. Pode esperar que quem tá aí com esperança de que vai ter alguma cena, vai ter bastante ação, acho que 80 milhões não vai dar pra fazer, não. O que você acha, Oliver? Ah, cara, dá sim, pô. Você não viu o quanto que eles fizeram no Distrito 9. E eu acho que tem muito mais qualidade do que o 3, por exemplo. Não, o que eu falei foi o seguinte, é que no caso, o Mark Webb tá saindo aí de uma comédia com temática adolescente. Você acha que é um cara que, sabe, você acha que todo diretor pode chegar e falar, não, eu vou fazer uma cena de ação com pouco orçamento? O cara vai fazer um filme do Spider-Man e o sobrenome dele é Webb. De qualquer jeito, vai ser bom. Ah, cara, é que nem comentou, né, que tipo, o Homem-Aranha e o Sam Raimi cresceram nos anos 60 com as histórias, mas foram as melhores histórias, né? E a linha Ultimate, na verdade, a única coisa que ela fez foi trazer pros tempos modernos o Homem-Aranha, cara, não que seja totalmente bom, né, cara? É, eu concordo. Mesmo nos quadrinhos, aquele visual dos anos 60, você podia comprar a revista nos anos 90 que eles estavam com o mesmo visual, né, cara? Porque até o visual eles fizeram questão de manter. Eu, pra ser sincero, tô bem desanimado com o reboot de Homem-Aranha, eu tô achando que vai ser vai chamar até Twilight Saga Homem-Aranha, sabe? É Teia Light, né? Teia que brilha no escuro. Eu acho que, cara, eu não assisti o Homem-Aranha 3, eu não vou assistir o 4, então. Você não vai assistir o 4 mesmo, porque esse aí não é o 4. Lógico que é. Claro que não. É o Begins, né? É o reboot. Reboot! Galera, e como eu sempre previ, Stargate é uma franquia de muito sucesso, vocês têm que entender isso. A gente sabe que tá tendo esse bafafazinho aí, essa historinha, esse ti-ti-ti por causa do Conan, né? E, cara, quem vai interpretar o Conan é o Jason Momoa, que deve ser alguma fruta em algum país do mundo. Momoa. Conan tava sendo disputado por 3 atores. Kellan Lutz, da saga Prepúcio, Jason Momoa, de Stargate Atlantis, e Jared Padalecki, de Ulsan, do Supernatural. Assim, a escolha ainda não tem um 100%, mas tem 99%, que é o Jason Momoa, sim. Só que, cara, é estranho, porque você pega o Conan, que é o Schwarzenegger, o cara é muito bombado, e apesar do Jason Momoa ser um cara grande, ele não é forte, ele é super alto, ele é musculoso, mas ele não é um cara, tipo, bombadaço. Não, não chega nem perto disso. Não chega. Ele seria magro perto do Schwarzenegger. Mas o que vocês acham disso, né? Já sabendo aí que dia 15 de março na Bulgária começam as filmagens. Velho, meu, os caras vão colocar um Bob Marley meio malhado no lugar do Conan, né, velho? Não é possível, cara. É que você não viu a interpretação dele, velho. Ah, e você viu? Em Stargate. Ah, cara, diz que o que cativou o Nispel foi a habilidade dele em manusear uma espada, né? É, isso realmente ele. Lá ele era. Ele mandava benzão mesmo. Rolava espada lá? Em Stargate Atlantis ele tinha, porque ele tinha uma puta arma laser maneira pra caramba, e ele de vez em quando pegava uma espada, porque a história dele é meio, ele é o alienígena da turma, né, então ele, e ele tem uns dread muito louco, mano. Cara, imagina o Conan de dreadlock. Não, cara, tu imagina o Conan havaiano, bicho. Cara, o bom e velho Conan aí morreu com o mandato do Schwarzenegger, né, cara, esse daí não volta mais, cara. Cara, tem que ser um cara na linha Schwarzenegger, né, cara, e o cara não colabora nem no nome, né, cara? Jason Momoa. Arnold Schwarzenegger. Você nota alguma diferença aí, né? Tá faltando um pouco de letra, um, né? Você colocou o Schwarzenegger, cara, e parece que você colocou um monte de consoante, no, sabe, dentro de um cano de escopeta 12 e disparou, velho. Ele foi o primeiro cara a ganhar o Globo de Ouro, que nem ele conseguia falar o próprio nome. Eu acho que quem ficaria legal, talvez pro Conan, eu vou falar uma coisa, eu não assisti o Conan original, e só que então, eu não sei qual é que é a do cara, eu não sei se ele é algum bom ator, mas uma pessoa que ficaria muito legal é o Jay Cutler, que foi Mr. Olympia em 2007, se eu não estou errado. O cara, ele é um ônibus de grande, velho. Ele é muito... Se bobear, ele é maior que o Schwarzenegger. Pelo jeito, né? Eles estão com um cara que quer fazer algo na linha mais origens do Conan, né? Então, eu não sei se o intuito é colocar realmente um cara menos bombado e tal. Não sei. Mas, porra, se for pra partir nessa linha, né? Eu acho que, visualmente, pelo menos o Jared Padalecki aí, ele tem mais cara de Conan do que esse cara, velho. Eu acho o seguinte. Eu acho que tinha que pegar alguém gigante, cara. Sem brincadeira. Ah, mas tinha aquele dublê de corpo do Schwarzenegger, ele foi até usado nesse último filme do Exterminador do Futuro. Ele chegou a ser cotado pra ser o Conan também. Só que, de repente, o cara caiu do papel, né? Só falaram isso e pronto, né? Cadê o cara? Sumiu, agora tem... Tá essa disputa entre três, sabe? Até chegou a cogitar esse cara, fiquei animado, porque, pô, o cara realmente é parecido, vai ficar legal pra caramba. Aí pronto, aí terminou com três filhas de borboleta querendo disputar o papel do cara. Tirando a escolha do elenco, né? Não sei se isso daí tá 100% confirmado ou não. O diretor aqui é o Marcus Nispel, né? Que acho que um filme da linha, mais ou menos, do Conan, ele já dirigiu, que foi o Desbravadores, né? Que faz a linha, cara, Guerra de Vikings e tal. Então, porra, só cara gigante, né, meu? Então, em termos de batalha, assim, eu acho que o diretor aí, o Marcus Nispel, até pode levar uma coisa legal aí pras telas, né? Televisão. E vamos para os destaques de TV. Criador de elenco de True Blood fala das novidades na série. Rob Zombie dirige episódio de CSI. Versão para TV de HQ de Os Mortos-Vivos ganha sinal verde. I need your arms around me, I need to feel your touch. E pra quem curte seriado de vampiro pra homem e com qualidade, tem o True Blood da HBO. Alan Ball, entendeu? Caramba! As bolas do Alan, criador de True Blood, confirmou a TV Guide. E do Nerdrops. E do Nerdrops também, né? Confirmou a TV Guide que a produção atualmente busca uma protagonista para uma nova lobisomem. Uma vadia casca grossa com o qual é melhor não se meter e ela não vai gostar nada da Suki. Puta, e assim, uma vadia casca grossa, galera, do All Sussi, aloprando a menina, não é, o diretor falou isso. A personagem, que vai ser a Debbie Pelt, Debbie Pelagem, como tá no post, estreia no terceiro episódio do ano 3. Lembrando que cada ano True Blood contém só 12 episódios. 12 excelentes episódios, né? 12 excelentes. Tirando o último da segunda temporada. Com muitos peitinhos, é muito legal. É, cara, o que não falta é peitinho nessa série. Ah, não, pera aí, cara. Peitinho? Peitinho, cara, tem uma suruba animal, né, velho? Rola várias, mano. Cara, uma coisa legal, se você procura Debbie Pelt no Google, não acha. As bolas do Alan disse ainda que uma das características mais marcantes do programa, que como a gente acabou de falar, é o sexo, né? Vai estar muito mais presente nessa temporada. Então, na verdade, não vai ser True Blood, vai ser XXX True Blood esse ano. Summer Lodge, que é o cara que vira cachorro. Summer Lodge, que é o cara que vira cachorro e come a cadelada ali do bairro, ele aparecerá em um motel com um rosto familiar, né? Que, tipo, ninguém sabe quem é. E o ano vai começar bem mesmo pro Jason Stackhouse, né? Que é o cara bombadinho, que é o irmão da Suki. Que resolve lutar pro bem, depois descobre que o bem é mal e blá blá blá blá blá. É, essas putaria toda. E, cara, vai ter muita gente nova nessa terceira temporada e tem que torcer aí pra ser legal, né? Eu acho que o Summer Lodge vai pegar a rainha. O que vocês acham? A rainha, você acha? Pô, é um rosto conhecido. A mina lá morreu, ela não voltou. Aquela mina que ele gostava, que virava cachorro. É. A Lassie? Morreu bonito, né? Morreu bonito, morreu sem coração. Eu acho que ele acorda com a Suki, mano. Ele e o irmão dele? Ele e a irmã, cara? Que tem isso aí? É, por que não? É, por que não, né? Já aconteceu de tudo nessa porra, fi. Que cara, cachorro, né? Sabe quem que vai estar na cama com ele? A Tara. O Lafayette. Certeza que... Eu acordo com o Lafayette, velho. Certeza que o Summer... Eu lembro quando eu falei que o Lafayette do Nerdrops era... Que medo. O Summer Lodge vai acordar com a Tara na cama. O cara fala as coisas, depois fica arrependido, né? Falou que era o Lafayette, agora tá aí com o cu apertado. Com o Lafayette então, filho. Bom, cara, será que eles querem, ao tentar aumentar a qualidade da série com essa penca aqui que eles contrataram pro elenco ou não? Não, a série é boa, não tem que... Como assim aumentar a qualidade da série? Você tá louco, mano? É ISO 9002. Rob Zombie deixou o terror um pouco de lado para experimentar um lance novo em sua carreira de diretor, comandar um episódio de CSI Miami. As gravações estão rolando em Los Angeles, sendo que a bagaça deverá ser exibida nos Estados Unidos no dia 1º de março. Não se sabe ainda como será a trama, mas Zombie postou em seu MySpace uma imagem revelando alguns convidados especiais: Malcolm McDowell, Paul Blackthorne, William Forsythe e Michael Madsen. Veja só. É só eu que tem impressão. impressão que CSI é um saco ou não? Não, cara, porque CSI passa na CSI Las Vegas, né? A série original, na rede às 9 da noite toda segunda-feira. E daí, né? Eu digo porque, cara, tu vê um episódio, eu acho que você vê praticamente todos, né, cara? Ele é mais ou menos que nem Plantão Médico, né, cara? Não, cara, ele é igual House. Não, mas eu digo no quesito de um episódio ser igual ao outro, porque Plantão Médico se baseia em... É sempre a frase mais falada é 15 cc de alguma coisa e pega o defibrilador. Por isso que eu gosto de Grey's Anatomy, é bem mais legal. E durou o quê? 9 anos, né? Ou 15? ER? 15 anos. 15 ou 16 temporadas, cara. Tá na 15ª. Só perdeu dos Simpsons, velho. Cara, eles contrataram para as duas últimas temporadas John Stamos, o tio Jesse. Uncle Nossa. Jesse, cara. Caramba. É o marido... Não sei se marido ou ex-marido da Mística, né? Da Isso. Rebecca Holmes, John Stamos. Se eu não me engano, é ex, porque ela já até tirou os Stamos já. Então não estamos não mais. Não estamos mais, é. Ô, oh, piada pronta. Cara, mas vou te falar, viu? O cabelo dele, nesses milhões de anos que ele ficou parado, continuou bonito, viu, velho? É aquele cabelo de dar inveja, saca? Do MacGyver. Não, o MacGyver é mullet. Ele é aquela armação anos 80, né? É bonito o cabelo do cara, viu? Aquilo lá não é topete, né? É uma marquise, né? Eu queria ter um cabelo daquele. É um caibro, né? É uma viga. Uma viga. Beleza, aí é o Rob Zombie dirigindo um episódio, né? Agora eles vão investigar pedaços, né? Cabeças, membros decepados e tudo mais. A emissora AMC acaba de dar sinal verde para a versão televisiva da HQ Os Mortos Vivos, The Walking Dead. Os quadrinhos de Robert Kirkman vão virar uma série cujo piloto tem roteiro e direção do cineasta Frank Darabont, que fez O Nevoeiro. Na trama, um grupo de sobreviventes tem um holocausto zumbi, aí olha, né? Pós-apocalíptico, steampunk, e é conduzido por um policial, Rick Grimes, em busca de um local seguro para viver. A AMC, que exibe as séries elogiadas como Mad Men e Breaking Bad, pretende se manter bastante fiel às HQs. Enquanto isso, o gibi continua sendo publicado nos Estados Unidos pela Image Comics e no Brasil pela HQ Maniacs. Ainda não há atores ou datas definidas para o projeto. Pô, esse daí é aquele The Walking Dead, não é? Isso. Ah, então, eu já tinha falado dessa porcaria aqui. Pô, cara, mas tá faltando uma série de zumbi ainda, viu? Tá. Porque... Não, não tem, né? Não há nenhuma, né, cara? Teve aquela Dead Set, que era como se fosse um Big Brother zumbi, né? Cara. Ah, é legal sim, cara. Ah, cara, em minissérie, né, cara, acho que dá até pra desenvolver algo legal, né? Tem mais tempo, consequentemente mais horas trabalhadas, né? Que é o que mais o pessoal reclama, né, galera de série aí. Cara, se eles conseguiram fazer a nova super máquina ganhar um prêmio por melhor, tipo... Máquina. Não, por melhor equipe técnica de efeitos especiais. Imagina se os caras não se dedicam ao ponto de fazer um seriado legal do zumbi. E esse seriado, cara, é aquele tipo de seriado que é muito tenso, sabe? Que, pô, eu não vou começar a falar, porque senão vão falar, ai, olha o poder de síntese do Sussi de novo. Porque foi aí que começou. A gente copia do programa 8 e cola nesse pra essa explicação que você deu. Não, mas sério, Walking Dead, puta HQ legal, sobre zumbis, a premissa qual que é? Não é você ter um grupo sobrevivendo a zumbis, a premissa do HQ é você ter os conflitos internos daquele grupo. Então assim, é um negócio bem, é um HQ, eu não sou, quem me conhece sabe que eu não curto HQ, esses negócios, mas The Walking Dead é uma que eu acompanho, que eu tô gostando muito, e mostra bem os conflitos e tudo mais, e The Walking Dead vai virar um seriado, né? Alguém tem aí algum... Se sair em manhwa ou mangá, eu vou ler. Eu também. Sabe o que eu falo do... O que eu falo do Walking Dead, cara? É justamente por isso que eu gosto dos filmes do Romero, tá ligado? Porque a graça dos filmes não são os zumbis, cara, mas sim aquelas pessoas que estão enfurnadas numa casa 6 meses sem comida, sem água, sem luz, 10 pessoas numa casa de 3 cômodos que não aguentam um olhar pra cara do outro mais, entendeu? E não podem dar um passo pra fora, pra ficar sozinho, tomar ar, porque vai ser morto por uma cidade inteira de zumbis. Então, eu gosto dos filmes do Romero por causa disso, porque a graça não são os zumbis, a graça são os conflitos das pessoas com os zumbis, entendeu? E aí, ó, um puta spoiler, tá? Pra você ter uma noção de quão tenso e sombrio é esse seriado, o personagem principal, ele vai atrás de suprimentos, se eu não me engano, tal, e ele é raptado por uma cidade, por uns caras de uma cidade, e os caras levam tudo assim, ah, você tá vivo, então você é de fora e a gente gente vai te pôr pra lutar com aquele zumbi. E nessa, eles começam a fazer perguntas de onde ele tá, né? Onde que tá o grupo dele, que eles estão escondidos numa detenção. Porque, queira ou não queira, se você pensar bem, é um dos lugares seguros. Porque mais seguros pra você ficar, com certeza. Porque lá dentro depois você vai ter arma, você tem as cercas. Bom, mas resumindo, o cara perde a mão, fica desesperado pra voltar pra mulher, que tá grávida, com bebê pra nascer. Ele volta, passa-se ele algum... Ele perde a mão e coloca uma motosserra no lugar? Não, cara, o pior é que ele fica com a mão e, cara, ele tem um filho de 7 anos que acompanha ele depois que o pai quase morre, o filho, tipo, o cara... Oh, é muito tenso, cara. Mas, voltando, ele volta pra prisão. Depois de um tempo, o cara que arrancou a mão dele, acha a prisão, vai até lá, aí eles começam a fugir, porque o cara tá com um tanque de guerra e o cacete. A hora que eles começam a fugir, o cara vai dar um tiro na mulher, que já teve o parto do neném. A hora que ele olha pra trás, ele vê a mulher e o bebê pequenininho de colo morto. Sabe como chama isso? Como? Poder de síntese zero, desgraçado. Mas é muito bom, viu? Tudo isso que tu falou, Sussi, no mínimo devia estar em 2 quadrinhos. Não, cara. Cara, o Oliver é muito freak. Ele lembra qual programa, o que aconteceu, cara. Mentira, dentro de 7 minutos e 40 segundos. O mais próximo que tem de uma série com zumbis até agora é o Sobrenatural, né, cara? Não. Não, né, cara? É mais zumbis. Então errei, desculpa, tá? Vamos pra próxima. Não, e tem o roteiro e direção do Frank Darabont, né? Que ele adaptou vários livros do Stephen King, cara. Frank o quê? Darabont. Darabont. Darabont é o nome dele? Games. E vamos aos destaques de games. Novo game de Aliens vs Predador abusa na violência. Hugo Chaves ataca videogames. Rock Band Network já está em funcionamento. Terceiro game da série God of War não será o fim da franquia. A Rebellion Games mostrou um novo vídeo de Aliens vs Predador. Dessa vez, a prévia é focada nos ataques furtivos ou de proximidade. É um festival de decapitações, explosões e nojeira. A gente vai colocar o link no post aí pra vocês darem uma olhada no vídeo. Além disso, a empresa revelou detalhes das edições de colecionador do jogo, com direito a um cartão postal lenticular, réplica de facehugger, skins e mapas multiplayer. A trama se passa 30 anos após o filme Aliens: O Resgate, quando um grupo de elite de fuzileiros precisa impedir uma infestação de alien em uma colônia terráquea. Pra piorar, guerreiros predadores começam a aparecer. Nossa, não tá ok, né? Tudo ok. Haverá 3 modos de história e campanhas multiplayer, uma para cada raça, aliens, humanos e predadores. As 3 histórias serão bastante distintas, mas se cruzarão em diversos momentos. O título sai para computador, Xbox 360 e PlayStation 3 e será lançado no dia 16 de fevereiro. Cara, se o jogo for tão legal quanto... Porque isso daqui tem cara de ser tudo os filmes em CG que tem, né? É, então, né? É muito difícil falar, cara, porque você vendo o vídeo assim é muito legal mesmo. Só que quando você tem, no meu ponto de vista, tá? Por exemplo, se o jogo tem floresta, essas coisas, e pelo visto esse jogo tem muito, fica difícil você criar um jogo assim, porque hoje em dia, jogo legal, assim, você tem um estilo sandbox amplo. E jogo que tem floresta, esses negócios, se não for uma pegada muito bem feita, cara, fica muito ruim. Você tem o Riddick, que o primeiro, que é um jogo ótimo e ninguém dava nada. E tem uns negócios de violência. Eu vendo esse clipe, apesar de não ter nada a ver e tal, eu lembrei um pouco de Reed, que assim, talvez acho que nos O único jogo que você jogou de Xbox, né? Não, cara. Eu Reed que eu joguei no PC. Então vocês acham o quê? Que ele realmente tá abusando da violência ou... Cara, a classificação do jogo é 18 anos, então acho que eles já seguram menos a violência. Mas eu não sei, cara. Eu acho que eu já vi jogos tão violentos quanto, sabe? Mortal Kombat. Qualquer um do Mortal Kombat. E não precisa nem ser de um console de geração atual aí. Não, fi, fliperama. Fliperama. Kamehameha! Bem, não é novidade, né, que o Hugo Chávez, presidente anticapitalista, anti isso, anti tudo quanto é coisa que for boa na vida, ele ataca os outros países, governos e costumes, principalmente os americanos, né? E o seu último alvo foram os games, que ele disse o seguinte: esses jogos que eles chamam PlayStation são veneno. Alguns jogos te ensinam a matar. E eles uma vez colocaram meu rosto num jogo. Você deve encontrar Chávez e matá-lo. Ele ainda acusa o jogo Mercenaries 2, que a história se passa na Venezuela e está longe de se referir ao presidente diretamente, de ser uma preparação para uma invasão ao país. Ai, meu Deus do céu, cara. É tudo feito por nerds e jogadores de computador. E desde novembro, né, o governo já tá banindo jogos que eles consideram violentos. E aí o Chávez terminou o discurso dele dizendo: jogos promovem a necessidade por cigarros, drogas e álcool para que eles possam vender. Tinha que ser o Chávez, né? Isso. Teria sido melhor ver o filme do Pelé. Ah, cara, o Chávez perdeu completamente a noção, né? O cara tá... Zoado esse cara, velho. Tá muito zoado. Pra que fosse uma... que o jogo lá fosse uma preparação pra invasão. Que fosse mesmo, que matasse esse filho da puta, né? Não, cara? Não, o problema é que é o seguinte, ele falou que tem a cara dele. Eu não sei que jogo é esse. Mas com certeza deve ter sido um jogo, um Mugen, feito por algum internauta que colocou os presidentes pra brigar, sabe? O mod de Doom. É, certeza. E agora todo mundo que tem o Rock Band já pode submeter as suas músicas para o Rock Band Network, né? Que é um serviço que permite os músicos disponibilizarem suas músicas sem a necessidade de uma marca ou gravadora. É assim, você compõe sua música e upa lá para o servidor do Rock Band, né? Para fazer isso, você precisa ter uma cópia do Rock Band 2, original, não uma cópia, tá? E fazer parte do Rock Band Creators Club, programa de edição de áudio profissional Reaper, que custa $60. Resumindo, você só precisa conseguir um programa que você sem dúvida vai usar ele tipo horas. A gente tem experiência em programas de edição de áudio e de quebra tem a chance de ter a sua música disponível completa na Rock Band Network. Tipo, se eu baixar a sua música e você cobrar pela sua música, você vai receber por isso. Ó, que legal. Mas espera aí, isso daí é uma interface que você indexa as notas da música que o cara cria no programa aí pra tocar no game, é isso? Cara, você quer tirar essas dúvidas, você vai perguntar pro fabricante do Rock Band. Ah não, eu achei que tava perguntando pra um especialista, desculpa. Ok, obrigado. Não, cara, eu não sei, mas eu acho que é isso sim. É, que nem Cakewalk, esses outros programas que você vai, escolhe o instrumento e coloca a nota. Guitar Pro, né? É que nem teclado de forrozeiro, né? Você aperta e faz... Au! E John Hart, o diretor de desenvolvimento de produtos da Sony Santa Mônica, que é responsável por God of War, comentou sobre o fim da trilogia dos sanguinários jogos que deturpam a mitologia grega para a nossa diversão. O vídeo que foi lançado contém umas cenas inéditas de God of War 3 e a surpresa vem no comentário final do Hart, que diz que o jogo não é o jogo final de God of War, né? É definitivamente o final da trilogia, mas nós vamos continuar a fazer mais jogos. Vamos ser muito cuidadosos com o que faremos, somos os donos da franquia, e não queremos vê-la arruinada ou poluída. God of War recebeu o troféu Metal Gear Solid ou não? Olha, pra ser sincero, eu joguei só o primeiro. Cara, eu achei muito bom. Nossa, cara. É fantástico. Um, dois, os dois, os dois. Eu joguei um, cara. Quer dizer, só dá pra jogar um e dois aqui, pelo menos pra mim, né? Mas, cara, os dois são ótimos, né, cara? O Kratos, ele deveria ir pra Discovery, né? Detonando mitos. Greek Mythbusters, né? É, porque a notícia conta uma real, né? Eles deturpam tudo, porque quem mata, na verdade, a Medusa, o Perseu, não. Aposenta o cara, quem mata agora é Kratos. É que o diretor do God of War é o Tarantino. Ele reinventa a história. E que faz o favor também de fazer uma espada no meio do peito do Zeus, né, cara? Cara, mas é um jogo que... Eu acho que o que atrai também não é só o fato da jogabilidade, cara, mas enquanto você joga, tá acontecendo mil coisas no cenário de fundo, sabe? É muito rico, assim, em termos visuais, o jogo, cara. Eu também acho. Eu acho que não é só a jogabilidade, não. É um elemento foda aquele fundo de todos, né? Todos os jogos do Kratos, do God of War, tem esse elemento, né? É um esquema que tem até no Shadow of the Colossus, cara. Tipo, é tudo gigantesco, é tudo monumental, assim, né? Entendeu? E tem outra, né? Apesar de, como que diz, as telas terem sua limitação para movimento, elas dão aquela ideia de um espaço muito amplo, né? De coisas gigantes mesmo. Tá certo, você tá limitado a andar numa faixa lá e você não sai daquilo. Mas o restante, cara, apesar de você não poder, né, dar uma de GTA e sair andando pra qualquer lugar, cara, é a característica do game já. Acabou virando a característica do game. Você jogou dois? Eu joguei. Muito bom. Você chegou no Atlas? Cheguei, matei o jogo. Que é aquilo? Sim, como assim? Que é aquele. Que é a fase. Que é a parte que o Kratos vai pro Atlas, cara? Que ele tem que pegar o poder do Atlas da Terra lá. Que é aquela parte, velho? É absurdo, assim. O cara segura o mundo, mano. Olha o tamanho do cara. É muito louco. Deve ser legal mesmo, hein, cara? E no primeiro, né, cara, você vê quando você passa a fase do deserto e a caixa de Pandora tá escondida num monte que o Cronos carrega nas costas. Nossa, cara. Ele carrega uma montanha nas costas, cara. Só... Cara, é muito legal, cara. Muito legal e tudo muito bem, né, desenvolvido, assim. Quadrinhos. Vamos agora para os destaques de quadrinhos. Marvel conta novamente a origem dos Vingadores em nova minissérie. Crepúsculo ganha mangá e tem graphic novel anunciada com tiragem gigante nos Estados Unidos. Peter David tira sarro de Rob Liefeld em X-Factor. A Marvel anunciou o lançamento de duas minisséries para 2010 relacionadas à sua linha dos Vingadores. Uma focada no herói Luke Cage e outra dedicada à gênese da própria equipe, a original dos anos 60. A origem vai ser re-recontada pelo escritor Joe Casey e o desenhista Phil Noto na minissérie simplesmente intitulada de Avengers The Origins. Casey já escreveu há alguns anos um par de minisséries sobre o passado dos Vingadores. Noto, de Danger Girl e Supergirl, vem para seu primeiro trabalho para a Marvel. A minissérie terá 5 edições. Luke Cage, por sua vez, vai ganhar uma nova história solo pela dupla John Arcudi, que fez Gen 13, Wednesday Comics, e Eric Kanet, Iron Man, Enter the Mandarin. O personagem, um destaque nos Vingadores atuais, não tinha HQ solo desde a minissérie Cage em 2001. A edição, em 4 capítulos, se chamará New Avengers Luke Cage e envolverá seus colegas de Vingadores. E ambas as edições começam em abril. Sou só eu que acho o Luke Cage um merdão? Sei nem quem é. Nossa, cara, ele é a razão do nome do Nicolas Cage, cara. Pronto, encerro a minha fala, chega. Foi o mais importante que ele fez, né? Ele é um herói mercenário, né? Ele é um herói, como que diz, por contrato, né? E, na verdade, nunca foi grande destaque, assim, nas histórias da Marvel, né? Cara, sobre os Vingadores aí, isso daí só comprova, né, bicho? Que as histórias, tanto faz da Marvel, da DC, tem um arco aí de alguns anos e eles voltam tudo de novo, né? E aí viram recontar... Porque, pô, quantas vezes que a gente ouviu da origem do Homem-Aranha e não sei o quê, e dos Vingadores, tem aquele assunto aqui. Pô, cara, é por isso que eu não leio mais quadrinhos, né, cara? Falar o quê de um personagem que é uma merda jogar em Marvel Ultimate Alliance? Crepúsculo vai ganhar uma versão em mangá, né, uma adaptação feita pelo sul-coreano Young Kim, das aventuras imaginadas por Stephanie Meyer. A editora Ian Press, ligada ao grupo Hachette, vai lançar a revista nos Estados Unidos no dia 16 de março, que é uma revista que vai ter 224 páginas com preço de $19.99. A tiragem inicial, né, será de 350 mil exemplares, que é um recorde. Obviamente, depois virão os outros capítulos da série. E bem, já se espera que isso venha pro Brasil e que os meninos e meninas emos do nosso país venham se deliciar com mais essa obra de mangá, né? Quer juntar o útil ao agradável, né? É a fome com a vontade de comer, né? Então, cara, em julho, o Rob Liefeld registrou publicamente que ele estava indignado com as cenas da série X-Factor, em que é revelado uma relação homossexual entre os personagens Chesner e Richter. Liefeld é co-criador de Chesner. Shadowstar. Diz que o herói nunca foi... Shadowstar. Então, é uma nave russa e diz que o herói nunca foi gay. Ele fala que ele é como o Maximus em Gladiador. Ele é um guerreiro, um espartano e não é gay. Disse Liefeld à época. A revista à época. Isso daí é meio controverso, né? Porque diz que os espartanos comiam uns aos outros lá, não era? Exato. E era super comum, né, cara? Era normal, né? Os caras de Bauru ainda é, né? Bem, aí o roteirista do X-Factor, o Peter David, certamente que não ia perder a oportunidade de tirar uma com a cara do Rob Liefeld, né? Que ficou todo chateadinho. Aí o site Bleeding Cool notou que cenas do X-Factor número 200... Aquele site lá. Bleeding Cu. O site demorada, né? Bleeding Cu. Aí o site Bleeding Cu notou cenas do X-Factor número 200 e da primeira edição da minissérie Nation X, em que David aproveitou pra alfinetar o criador do Shatterstar, né? Na cena, o personagem, espero que seja Gaido, entra numa sala em que o Shatterstar e Rifle estão assistindo a Gladiador. Guido, me diz, Shatterstar, você gosta de filmes com gladiadores? Shatterstar, é o que parece. E o Guido, entendo. Victor, nada engraçado, Guido, nada engraçado. Até quando fica chateadinho, vamos dar uma cutucada nele, né? Coisa de viado, né? Na verdade, o Rob Liefeld, né, ele acho que é um dos roteiristas, desenhistas de quadrinhos mais utilizados aí desse universo, né, cara? Porque o cara, ele tem fama de pedante, né, ele tem um traço horrível. Não que o principal problema dele seja o traço, né, porque é como os traços dele, assim, tem um monte de outros desenhistas que fazem mais ou menos no mesmo estilo. Mas, cara, ele é muito chato, cara. Ele foi espirrado da Marvel, ele foi espirrado da Image, na lado. Ele, na verdade, ele foi um dos cofundadores da Image, né, junto com o McFarlane, né, do Spawn. É bem merecido, cara. Então ele foi espirrado pelo Spawn. Ele tomou um esporro. Não, o meu foi mais legal. E teve outras cutucadas, né, no Nation X número 1, né, a brincadeira já ficou mais pesada. O Victor disse ao Shatterstar: pô, sabe, estou começando a achar que era melhor quando você era só uma máquina de matar que não estava nem aí para as emoções e sentimentos. As pessoas crescem, sabia? Mudam. É o que nos faz pessoas, não móveis de papelão. Nossa senhora. Aí, pra piorar, teve uma personagem feminina que ela vira pro Shatterstar e fala assim: fiquei tão feliz que você largou o rabo de cavalo e aquelas ombreiras queridinhas da mamãe. Elas eram muito, muito gays, cara. Lembrando que o rabo de cavalo, as ombreiras e a personalidade máquina de matar vem de, justamente, do Rob Liefeld, né? Ah, cara, é horrível a caracterização desse personagem, cara. Ele tem um uniforme branco, que nem diz aí, com umas ombreiras, né? Tipo Duran Duran, anos 80 e tal. Putz, Duran Duran, cara. É, velho, não, é coisa brava, cara. E tipo, ele usava ainda um desses capacetes de boxeador amador, sabe, cara? Cara, é uma combinação de, sabe, de figurino, personagem e roteirista horrível, cara. Então, nos anos 90, quando entrou no mercado de quadrinhos a Image Comics, né? Os quadrinhos eram muito, se seguravam muito no estilo visual, né? Não nas histórias, como no caso da Marvel ou da DC. E tipo, acabou ficando muito comum, né? Esses traços exagerados, né? Porque o McFarlane entrou fazendo aquele estilo dele que fez a fama dele praticamente no Homem-Aranha, e ao lado dele entrou o Rob Liefeld e outros desenhistas que tinham mais ou menos o mesmo estilo exagerado, assim, de traço, caracterização de um ser humano, sabe? Com pernas e braços que, porra, fazia o cara com... Ah, cara, pelo amor de Deus, né? Não dá pra esquecer aquele Capitão América que ele tem um peito de 30 centímetros, pô, na frente do resto do corpo. América. Parece um pombão? Miscelânea. Homem morre depois de ver Avatar. Um homem identificado simplesmente como Ku, de 42 anos, passou mal na cidade de Hsinchu, em Taiwan. Acabou sofrendo derrame no começo do meio, né, durante a exibição do filme Avatar, e acabou morrendo no dia 19. Que foi 11 dias depois da exibição, né, de Avatar nos cinemas. Tal do Ku já sofreu pressão alta. Não é a pressão alta, se chama com fraternidade. E de acordo com o porta-voz aí do Hospital Geral de Nanmen, a vítima teve uma hemorragia cerebral, provável que o excesso de excitação ao ver o filme pode ser que ela tenha desencadeado os sintomas aí. Além disso, né, tem outros relatos aí de pessoas se sentirem mal, como tonturas, náuseas e dores de cabeça durante as exibições em 3D do filme. Mas confirmação de morte mesmo só foi a do cu. Ah, cara, o 3D do Avatar, né, ele não tem nenhum exagero naqueles planos que saltam da tela ou que recuam, né? Eu até falei aqui, cara, eu fiquei até mais impressionado com os trailers do Toy Story e do Alice no País das Maravilhas, que é um negócio absurdo, né, cara? Eu também vou falar pra você que não tive menos chance de ter dor de cabeça com o Avatar do que eu tive assistindo Transformers 2. Você é 3D? Não, cara, mas é aquela cena de luta, corte rápido. Os entulhos. Aquilo me deixou com dor de cabeça. E eu tava com medo de ficar com dor de cabeça no Avatar também, e não fiquei. É que ele falou, o cara deve ter aquele ataque de ansiedade nele, ele deu faniquito e ele morreu. E saiu essa semana também, em Avatar, né? Como todos sabem, havia uma cena de sexo que foi... ela foi bem aliviada no ela filme, né? Ela foi castrada no filme. Se você for pensar bem, o Jake Sullivan enrabou, né? Jake Sullivan é foda, e o Paulo Massadas também. Não é Jake Sullivan? É. Nossa, os compositores da Xuxa, né, velho? Michael Sullivan e Paulo Mazzado, né? Sully. Jake Sully, mas é Sully. É Jake. Não é do tempo deles, o Polar. Comigo não, não é comigo sem não. Se você for ver, a menina lá foi rabada, né? Bem, então foi isso aí, né, cara? Como todo mundo sabe, teve uma cena de sexo que foi bem aliviada pra ir aos cinemas e não cair numa censura de 18 anos. Só que, como muitos já devem saber, isso aí provavelmente já vai estar no DVD. Aí teve um carinha lá, o Happy Harry, que fez uma animação, cara, ficou muito da hora, muito bem feita. É só clicar no link aí que vocês vão ver como que foi a cena de amor do Jake Sully com a Neytiri. Foi muito da hora. Se você for ver, como é que é o homem, né? No filme, ele demora pra aprender tudo. Pra dar uma camina, ninguém precisa ensinar nada pro cara. É verdade. Pra sentar o rabo na mina lá, ninguém precisou, velho. Isso dá nada pra ele mostrar como é que faz. Na lata ele aprendeu. Ele baixou as informações daquela árvore servidor dele. Deu download lá e já era. É, aquela árvore era a árvore que o Sussi pega as pornografias dele. É, aquela árvore lá. É. Vamos dizer que o trailer dessa animação teve um final gozado, né? Momento Sofá. Que cara, chegamos ao nosso momento especial dessa semana, o momento em que todos os punheteiros, meus amigos, meus irmãos, minhas irmãs, seus amigos de fé, vocês, irmãos, camaradas, vocês que ouvem esse podcast em nome do nosso Momento Sofá, que anseiam por esse momento toda semana, meus amigos, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, camaradas. Essa semana tem aí a nossa querida e eterna Marisa de Deus, a Misha Barton, que tá meio estragadinha, né? Se drogou, chupou muito pirulito e ficou meio gordinha, ficou uma chubzinha, né? Pra quem não sabe, a Misha Barton realmente tava com problemas de drogas e tudo mais, ficou facinha, sabe? Ficou dando mole em Hollywood, que não sei o quê. E aí agora ela saiu, ela foi filmado, vai sair num episódio de Law and Order. Ela tá gordinha, ela tá estragadinha, mas ela chupa um pirulito como ninguém. Assim, se você ficar atento ao post lá, que vai estar o link no post, tem um negócio especial nela, sabe? Assim, ela tem os seios redondos, cara, mas muito redondos e lindos, sabe? Assim, é uma coisa bonita de se ver, muito bonita. Fico sem palavras. Fiquei até emocionado, escorre uma lágrima. Escorre, cara. E essa foi a 28ª edição do Nerdrops, em que nós não agradecemos a participação de ninguém. E Sussi, o aniversariante de verdade, escolhe a música dessa edição. O quê? Eu vou ter que escolher uma música? Mas é sério isso? A gente sempre surpreende. Nossa, cara, eu tô surpreso com isso. Eu tô tão surpreso que a música já tá até no servidor, tá? Bom, cara, galera, vocês vão ter que escutar o meu gosto musical. Espero que não seja boicotado nessa edição. A música é de Annelise e Mariana. É um poporri pequenininho, não é muito comprido, não. São três musiquinhas: Cadê Você, Desejo de Amar e Ainda Te Amo. E, cara, escuta aí que no final tem uns erros de gravações imperdíveis. Polar, mais alguma coisa? Dúvidas, sugestões, reclamações, dinheiro, corrente, mande para nerdrops@gmail.com ou nerdrops@nerdrops.com ou .com.br. Até a semana que vem. Vai, o tempo vem, a vida passa e eu sem ninguém. Cadê você que nunca mais apareceu aqui e não voltou pra me fazer sorrir e nem ligou? Cadê você que nunca mais apareceu aqui e não voltou pra me fazer sorrir? Então cadê você? Derramei toda emoção, um bererê sequei seu coração. Me machuquei, te feri, não entendi. Como dói a solidão. Não, não, não, não, não, não. Agora estou sozinho, precisando de você. E você não está por perto pra poder me ajudar. A estrada dessa vida está difícil sem você. E você não está por perto pra poder me ajudar. Agora estou sozinho precisando de você. E você não está por perto pra poder me ajudar. A estrada dessa vida está difícil sem você. E você não está por perto pra poder me ajudar. Sei que é tarde, mas ainda se ama. Sei que é tarde demais, não posso voltar atrás. Perdi você, mas te liguei pra dizer que ainda te amo. Tentei te deixar em paz, não te ligar nunca mais. Te esquecer, mas é inútil porque ainda te amo. Só de pensar em outra noite sem você, eu sinto aqui uma vontade de morrer. Pra que eu quero essa vida se eu vivo com você? Só de pensar em outra noite sem amor, eu tenho medo, eu sinto trauma e pavor. Eu tô carente, eu tô pedindo, por favor, vem cá me ver. Só de pensar em outra noite sem você, eu sinto aqui uma vontade de morrer. Pra que eu quero essa vida se eu vivo por você? Só de pensar em outra noite sem amor, eu sinto medo, eu tenho trauma e pavor. Eu tô carente, eu tô pedindo, por favor, vem cá me ver. Oh, coisa boa, é um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Isso aqui tá chique demais, só tem gente bonita, Mariana. Tem só nós, né? É, se eu soubesse eu tinha me arrumado um pouquinho melhor, né? Tem jeito não, filha. Cara, e vocês viram o Peter David tirando sarro de Rob Liefeld em X Factor? Eu não vi isso, o que ele falou? Em julho, o quadrinista Rob Liefeld registrou publicamente sua indignação com as cenas da série X Factor, que é uma revelação, que é revelada em uma revelação homossexual entre os revelada uma relação. Revelada uma revelação, revelada pela homossexualidade, revelada. Nossa, é a notícia do fotógrafo, né, cara? Fala março de novo. Março? Não, março. Ah, eles estão rindo do meu sotaque do interior, Guizão. Março? Tadinho. Agora, ó, imagina esse cara aqui como o Conan, e ó que ele nem tava, acho que aí, tão grande como ele ficou, tá aí no chat. Cara, ele é dourado, pelo menos. Eles não conseguiram. Não precisava fazer o Hulk nem CGI mais, cara. O cara não é muito grande, não ia ser muito legal ele fazendo um Conan, velho? Caraca. O cara é o He-Man. O Príncipe Adam, cara. Jesus, grila, velho. Pro Conan não dá, mas que pro, é isso, pro velho. He-Man. E, quer ver, o cara tem músculo até no lombinho da orelha, velho. Tem músculo no olho. Pra